nada mais, nada menos que o sofrimento do meu povo, só lamento e dor. Mundo sangrento, escorre sangue doido. Tá ligado que no mundo o barato é louco, vacilou, tomou um pipoco e assim segue o desgosto. Que coisa louca, bala atravessando a boca, medo, desespero pela fila toda. E o desgosto infelizmente continua, o assunto é sério, menos um irmão no mundo, mais um no cemitério. É mãe que chora, família sofre, alegria foi freada por causa do cofre. Cifrão no olho causado pelo malote. A vida continua mesmo com desgosto. Nessa fita infelizmente meu irmão é outro. Se afundou, se jogou na escuridão, se entregou. Puxou, prensou, o vício dominou, não aguentou. Hoje pele e osso, difícil de dizer, mas tá no fundo do poço. Já tô cansado com a desgraça do meu povo. Lágrima que mata, sentimento do meu rosto. Mulher que cai, a mãe que chora de desgosto. Após um estouro, vingança, esse é o jogo. Já tô cansado com a desgraça do meu povo. Lágrima que mata, sentimento do meu rosto. Mulher que cai, a mãe que chora de desgosto. Após um estouro, vingança, esse é o jogo. Vida, desgosto, eu prefiro o oposto. Eu não quero chegar a ver, mas mano, no fundo do poço e nem conosco. Tipo pele e osso, mordeu a isca. Já foi pescado pela negligência da vida. Eu não quero vender minha alma por uma lata na esquina. Minha vida não é feita desfeita por uma corrida de cocaína. Isso me dá um nojo só de pensar. Vivendo no lixo ou sem casa pra morar. Me dá vontade de chorar, mas eu não vou. Rezo pro santo enquanto eu canto, seguindo no flow. A J04 nessa época de LTNB. Falando no pobre, ajudo uma lata sem dó, assim não vou amanhecer. Enquanto eu canto, ouço vários pratos e na favela vida desgosto. Andar pela vila sem medrondar, eu sigo a regra do jogo. Já tô cansado com a desgraça do meu povo. Lágrima que mata, sentimento do meu rosto. Mulher que cai, a mãe que chora de desgosto. Após um estouro, vingança, esse é o jogo. Já tô cansado com a desgraça do meu povo. Lágrima que mata, sentimento do meu rosto. Mulher que cai, a mãe que chora de desgosto. Após um estouro, vingança, esse é o jogo. Vida, desgosto, queria comentar. Quando eu lembro dos momentos da vontade de chorar. Alguém sem ter o que comer, na rua te implorar. Na pedra e na lata, o mano se afundar. Me dá desgosto de ver alguém sem ter o que comer. Na rua passando frio, sem nada pra aquecer. Deitado no centro, no chão ao relento. Exposto a sol, chuva e vento. Eu lamento, mas sempre entendo e tento tirar o sofrimento que fica no peito. Dor, tragédia, tudo que é ruim. Mas infelizmente a vida é assim. A J04, guerreiro como eu, sempre na batalha, agradecendo a Deus com a família presente. Eu solto a minha voz, vida, desgosto, TN Boy. Já tô cansado com a desgraça do meu povo. Lágrima que mata, sentimento do meu rosto. Mulher que cai, a mãe que chora de desgosto. Após um estouro, vingança, esse é o jogo. Já tô cansado com a desgraça do meu povo. Lágrima que mata, sentimento do meu rosto. Mulher que cai, a mãe que chora de desgosto. Após um estouro, vingança, esse é o jogo. Já tô cansado com a desgraça do meu povo. Lágrima que mata, sentimento do meu rosto. Mulher que cai, a mãe que chora de desgosto. Após um estouro, vingança, esse é o jogo. Já tô cansado com a desgraça do meu povo. Lágrima que mata, sentimento do meu rosto. Mulher que cai, a mãe que chora de desgosto. Após um estouro, vingança, esse é o jogo.